Eu vou dizer uma coisa que você já sabe. O mundo não é um grande arco-íris. É um lugar sujo, é um lugar cruel, que não quer saber o quanto você é durão. Vai botar você de joelhos e você vai ficar de joelhos para sempre se você deixar. Você, eu, ninguém vai bater tão duro como a vida. Mas não se trata de bater duro. Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente. O quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. É assim que se consegue vencer. Agora, se você sabe o seu valor, então vá atrás do que você merece. Mas tem que ter disposição para apanhar. E nada de apontar dedos, dizer que você não consegue por causa dele ou dela ou de quem seja. Só covardes fazem isso e você não é covarde. Você é melhor do que isso. Levante e siga em frente, você ainda não morreu. A vida ainda continua, você ainda não perdeu. Se prepare pro combate mais terrível que está vindo. O que você passou agora não é o texto que está previsto. Vai chegar e vai te derrubar no chão e vai ser feio. Não tem como evitar e desviar desse devaneio. A tempestade é cruel, chega e devasta toda a sua proteção. Ela veio e destruiu sua casa. Vai ter que construir tudo de novo com muita calma. Daqui um tempo o ciclo volta e sua vida será por algo que foi, com certeza vai voltar. E se você não se preparar, vai perder e não se recuperar. Vai ficar no caminho junto com os outros, no cemitério dos covardes, aonde não vai ter retorno. O recado é pra você que pensa em desembarcar, que na próxima estação os benefícios de se continuar. I'll never care, dreaming down your face. When I said I'll never let you go. When all those shadows almost killed your life. Se você sabe o que está fazendo, acredite no seu sonho e faça cada momento ser intenso. Amanhã pode estar morto, aí realmente não vai ter volta. Mas enquanto não acontece, aproveite a toda hora. A vida não foi feita pra gente viver amargurado. Eu sei que existem momentos em que a gente se sente um pouco fraco. E assim mesmo existem pessoas que se alegram com a nossa queda. Mas quando nos levantamos e buscamos o que nos resta, todos ficam assustados e se perguntam como consegue viver apanhando e se levantando, porque isso te fortalece. Aprendemos a identificar a maldade a vários metros de distância. Quando chega a situação, sempre agimos com segurança. Mas não é isso que acontece, a gente se entrega de corpo e mente. Depois levamos uma trombada, desilusão, agora acontece. Um caminho doloroso por onde todo ser humano passa. Isso fortalece a alma pra continuarmos na jornada.